Comandador, bom dia, 352-21, decolado. 352-21, contato radar na decolagem. Suba ao nível 200 na saída Gole, após Eval, direto Conquista. 200, Gole Eval, Conquista, 5221. American 9 is you, could you confirm the Sousa on board? 127 Sousa on board. Roger, 127. American 9 is you, clear text via Napron Juliet Alpha at the Rosen Point Technical Contact Tower, 118.6. Altimeter 1013. Okay, Apron Juliet Alpha to runway 10, and I'm sorry, it's 135, Sousa on board, American 9 is you. Roger, 135. At the Rosen Point Contact Tower, 118.6. American 9 is you, Roger. Tatrizo 63, ao solo voltando. Coordenação com a equipe de solo, após a passagem do 757 da América, sua cauda, está livre seu pushback ao acionamento 07. Após a passagem do 757 da América. Gente, após o América, teve o pushback da Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, já livrou a CTR, frequência livre para a coordenação local. Controle, o Gordo 74 no ideal de descida com a informação Lima. Gordo 74, desça para 4 mil pés, altímetro 1013. Para 4.000, Kombi 13, o Gordo. Meia 312 aos 32, controle 1935, moviagem. 1-9-5, by sir, 6312. Other departure, Shannon 6312, with you on Boca Jamba. Niner 80, we're ready to take off runway 10. American 980, clear line up and wait runway 10. Line up and wait runway 10, American 980. Departure, Aracaju, transition. Roger, Boca, transition, Aracaju, 350, climb 6312. Gol 1923, chama agora o centro Recife. 126.0, alterna 133.25. Salvador, gol 1922. Gol 1923, copiou o controle. Prossigo 1923. Gol 1923, chama o centro Recife. 126.0, alterna 133.25. 260, alterna 13325, Gol 1923. Gol 1982, acione identificação, desça ao nível 050 na chegada Mare, altímetro 1013. Estrada Mare, desce pro 050-1982. Nível 050, gol 1982. É o 050-1982. Oito dois meia, temos helicóptero nas proximidades de Duna, a 500 pés, sem indicação do modo alto, nem o modo tchá. Tô ciente, 8826. Gol 1982, solicita o procedimento ILS Whisky. Copiada, guarda autorização. Guardo. Hoje é Salvador, está 3602, transfere, está passando 220 para o 170. 3602, acione identificação, desça ao nível 060 na chegada à Mare, altímetro 1013. 1013 para o 060, 3602. American 980, currently climbing through 2000, climbing to 370. American Line 980, radar contact on departure, climb to set level 370, book a departure, Kaju transition. Book a departure, Kaju transition of the 370, American 980. Web 582000 estabilizado no DLS. Objeto 5826, completa final do procedimento DLS X-Ray, reduza para aproximação, chama a torre 118, decimal, meia dúzia. 8862, reduzindo, Web 5826. Para o táxi, está com 171, 171 pessoas a bordo, 426 de autonomia alterna Campinas. Atena com 10, tem livre pouso, pista 10. Fazendo pouso, objeto 5826 na 10, trem está baixado e travado. 186. Táxi Juliette Alfa, 186, ponto espera, um bom dia. Mike Coveto, frequência livre para coordenação local. Grato, até bom. Tá. Channel 612 request. 612 Salvador approach. Request if possible direct to Olinda or Aracaju. Stand by. Roger. 3602, reduz a velocidade 2209. Já está com 220, 3602. Certo. 5826 no solo 39, direito 1219. Direito 219, 5826. Oceanair 6312, contact now receive center 126.85, if unable 125.45. 126.85 for unable 125.45, bye. Oceanair 6312. Have a nice flight. Have a nice day. Enzo, taxi, Juliette. Alfa, Antônio Juliette, web 5826. A linha e decola, pista no 0, no 30 graus, 109. A linha e decola no 0, tá 3163. O 1982, reduz a velocidade 2209. Reduzindo para 2209, 1982. American Line 980, contact now receive center 126.85, if unable 125.45. 2685 or 2545, American 980. Webjet 5826, Juliette. Portão 09, autorizado ingresso. 09, 5826. Gordo 74, desça para 2 ou pés, altímetro no 013. Autorizado a final do procedimento LSXY no 0. Reporte estabilizado. Para 2003, autorizado LSXY da 10, o Gordo. 1982, desça para 3 mil pés, altímetro 10, 13. 3 mil pés, 10, 13, igual 9, 2. No 63, ó, Datan aos 43, 1935, horário. 1935, bom dia. Controle de Salvador, bom dia. Tan 3163, decolado passa 1500. Tan 3163, contato radar na decolagem, suba ao nível 340 na saída da EL, após Leda, direto Sagaz. Após Leda, direto Sagaz, cedendo ao 340, tá? 3163. A 3602, desça para 4 mil pés, altímetro no 013. 1003 para 4 mil pés, tá? 3602. TAN 3602, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 015, limite o localizador. Esquerda 015, limite o lock 3602. 1982, desça para 2.500 pés, altímetro no 013, após o TAP, voa na proa do Serra Vitor 366 para o final do procedimento LS UIS, como solicitado. Ok, muito obrigado. Após o TAP, o Sierra Vitor 366, autorizado 2500 pés, gol 9982. Família Bravo, estava através de Guatemi. Uno 982, completa a redução 170 nós, vai seguir tráfego na aproximação 9 milhas, Charlie 130. Ok, reduzindo, Gol 982. Gol 274, continue mantendo a presença pela cidade até o externo. Dia mantido. Grato. Arrumei o Tamina Bravo, controle? Na tua, controle. Confirma a mensagem? Estou no, na vertical do Guatemi. Vai com proa do Cia Aeroporto. Entra com o Romeu Bravo, vai lá em condições visuais. Na proa 030, pode estar tráfego na aproximação da pista 10. 030, está iniciando Tâmilha Bravo. 3602, reduz a velocidade 1709. Para o localizador, direita para o 055, reporte estabilizado. Desça para 2 mil pés, altímetro 1013. 7055, desce para 2.016, revisando 709, 3602. Trip 5221? Trip 5221 no controle? Ah, passando 170 a 50 milhas. Confere, chama o centro Recife, 126.0 alterna, 133.25. 260-3325-5221. No externo, 30 pontos, baixado e travado, fui LS, visual capista, ao bordo 74. Chama agora a torre 118 decimal 612, é grato pela colaboração. 186, é grato. Torre Salvador, o gordo 74 passou externo, 3 pouso baixado e travado, visual. Gordo 74, 130 graus, 8 nós, tem livre pouso, pista 190. Livre pouso na 10, gordo. Gol no 982, temos tráfego de helicóptero cruzando a final da pista no 0500 pés sem interferir na aproximação. Ao estabilizar, reduza para a velocidade de aproximação. Ok, no 982. Agora a torre 118, decimal 62 é bom pouso. 86, bom serviço. Oi, Salvador, esse é o Gol 1982. Vai passar o serviço 372 e baixo travado. 1982, continue a aproximação, aguarda a pista livre, uma centena para ele. Guarda. Na 3163, chama agora o centro Recife, 1260, alterna 133.25. 260, 3325, bom dia. Boa. Paulo Salvador, bom dia, 5811 agora na Portão 9, autorização para Guarulhos. Chamou, confirme. Foi o Webjet 5811. Confirme o nível e a rota que o senhor tem aí. Bom, a rota aqui é Upper 50, o nível é 340, da Eugenia. Ok, mantém escuta e aguarde. O Web 5811. Certo, quero ser escuta, 5811. 1982, 120 graus, 10 nós, tem livre pouso, pista no 0, ajuste no 0, no 3. Pouso autorizado, voo 1982. Voo 74, vai taxiar Alfa e vai reportar na taxiway Delta. Estimativo, vai chamar para cruzamento. Avisou o caramelo no final. Sente da informação Lima, pronto, cópia, comando Atuba. Eu tô esquecendo a minha guarda. Vou pra cópia, confirme. É o TAN 9513. 9513, qual horário de calço de fora? Estimado aos 30, senhor, se a hora que o senhor tiver a nossa autorização, a gente tá na escuta aqui. Ok, sim, no plano aparecer pra gente aqui, a gente coordena. Tá bom, muito obrigado. De abraço na final da CIA aeroporto. Bom pouso, Lidão. Grato. Salvador, um bom dia, Gordo 74. Gordo 74, prossiga. Estão ingressando no pátio? Militar, estou aguardando aqui para o cruzamento. A intenção da gente era encortar os motores, um desembarque rápido. Solicita a coordenação para o galeão no 180. Ciente, eu tenho um plano aqui no sistema. Chame estacionado para a cópia, ok? Grato, obrigado. Gordo 74 autorizado, cruzamento da 10028, autorizado, Gordo 74. Livre o cruzamento, Gordo 74. No 982 da Gol, no solo aos 53, libera a direita, chama o solo 219. 219, obrigado. Alugou 1982, livrou na sua escuta. 982 até o portão 4 na minha escuta. 4 na sua escuta, gol 1982. Livre pouso no Delta, embaixo do trabalho, 302. Voo 74, frequência livre ao estacionar. Grato, frequência livre. Brava. Frequência do controle, torre 118.12. Uma nova decolagem da feira, pô. Falou, Salvador, bom dia, papapá. Prossiga, papamai. Passe de BTA da plataforma. O destino é fazendo Itaceira, é isso? Afirmo. Qual é a radial de distância, por gentileza? Radial 348, 70 milhas aproximadamente. Corredor Acé, chega até o farol. Ah, ok, então. Está autorizada a decolagem, o tanque de Bravo aguarda para o cruzamento do eixo no 028. Aguarda a transferência do tanque de Bravo. Web 5811, cópia? Prossiga, cópia, 5811. Salvador Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita, subida da EL, transição Leda, após Leda direto Eudes, e Eudes intercepta pelo ISC 50. O controle em 1935, aciona 5514. Autorizado então no nível 340. Via Upre 50, a saída vai ser da EL, após venda, Eudes. Primeiro curva é a direita, 1935, controle 5514, responder. Autorizado, direto para Pituaçu, chame o controle 1935, Frango, Índia Brava. Frango, Índia Brava. Bom dia, Papa Romeu Tango, Índia Brava. Papa Romeu Tango, Índia Brava, bom dia, controle. Decolou da CIA, aeroporto, vai controle do corredor Axé. Cliente, mantém condições visuais, altímetro 10, 13. Faça, escuta permanente do controle. Atua permanente, também de Brava. Alfa Juliette 07, 2622. Liberal, eu vou local qual setor? Ok, ciente, aguarde para a cópia. Uma Papa Mike é o solo? É, escuta. É qual o tempo de voo estimado daqui para fazer essa cera? 45 minutos, seu comandante. Pronto, cópia? Pronto. É... Para Grupo Zulu, Fazenda Itaceira, decola da 17 com proa norte. Aciona 5474. O controle em 1935. E a torre 118.6 prossegue 1000 pés a GL. 1935, controle, torre 118.6. O transponder 5474, decola 17 com o grupo com o de Proa Norte. Itaceira, Grupo Zulu, o Lima, Papa Mike. POB? 02, galera. Gente, chame na frequência da torre 118.6, bom voo. 118.6, Papa Mike.